Atenção. Após a contagem das três tossidas. Começa agora, Energy Tracks. Uma seleção de músicas que dificilmente você vai ouvir reunidas assim. Produção Energy Brasil. Apresentação, Osley Rodrigues. Energy Tracks. Oi, e daí, tudo bem? Bem-vindo novamente ao Energy Tracks. Demorou pra sair um novo podcast, né? Mas como você sabe, aqui no Brasil as coisas só acontecem depois do carnaval. Por isso que estou de volta só agora. Não, brincadeira, eu gravei novamente porque não vi sem música. E por que não compartilhar com você aquilo que estou ouvindo? E também convenhamos, se até a Rádio Jovem Pan está mudando, o melhor que temos a fazer é buscar o que gostamos nós mesmos. Me leve mal, você que adora Pan, eu também gosto. Por exemplo, a primeira vez que eu escutei uma música do Alok foi lá. Mas há tantas outras vertentes do pop eletrônico que é até um pecado ficar escutando um estilo só. E para você que está escutando pela primeira vez o podcast Energy Track, saiba que já existe outro para baixar e o link está disponível no blog do site. Anote aí, www.energy-brasil.com. Espero que você tenha curtido bastante o podcast anterior e de alguma forma positiva ele tenha te influenciado para novas sonoridades. E é com esse papo de novas sonoridades que eu montei este novo podcast, que vai servir como um remédio para os seus ouvidos. Muito pop, uma pitada de rock, umas gotas de Ítalo Disco e High Energy, tudo isso bem misturado em doses homeopáticas de várias vertentes da música eletrônica atual. Vamos ver se assim curamos a tosse daquele cara lá do começo do áudio. E como é de praxe, o tracklist completo está lá na postagem do blog. Começa esse bloco ouvindo Heartbreak City, a nova música do grupo alemão Alphaville. Também neste mesmo bloco você escuta a nova do Silicon Dream. Aumenta o som aí. Energy Tracks. Black stars rise, heartbreak. Wow, wow, what you say? Yeah. mesmo o endereço do site? Anote aí, www.energi-brasil.com. Anotou, besta? Agora eu anotei. Energy. pass out tonight. Take me for a drive, you make me feel alive. With the wind in my hair and you here by my side. I don't care how far we could drive all night. Come and save me when life tries to break me. It's your love that lifts me up. You come and move me, your love flows through me. It's your love that lifts me up. When everything gets too much, we'll be right back. Gosta de flashback? Então temos uma novidade para você. Chegou a revista Energy Magazine. Misturamos as bandas que você adora em matérias que vão te levar ao passado, sem esquecer de falar das novidades e lançamentos atuais. Tudo isso em uma diagramação moderna para você ler, reler e colecionar. Interação com os leitores através do site e reportagens com as maiores festas flashback do sul do Brasil. Revista Energy Magazine. Synthpop, Euro, Ítalo, Disco e High Energy, misturados na mesma revista. Você só encontra aqui datas das principais festas flashback e ainda, em cada edição, um CD brinde com músicas em versões inéditas. Um produto Energy Brasil e Ítalo Forever Records. Já nas bancas ou no site energybrasil.com. Como eu vou te convencer? Energy.